Boa noite, senhoras e senhores. Agora sim, estamos começando o nosso podcast Games Foda Live. Essa bosta aqui. Essa merda. Cara, que amor. A gente. Sabe onde tava rolando? Tava rolando lá no. No SMTD lá, cara. Tá ligado? Que é o canal que faz vitrine indie. Então, quem assinou meu canal lá, já assistiu o começo desse programa exclusivo, só pra quem assina lá no meu canal. Na verdade, é só pra usuários Gold, né? Se você ainda não adquiriu sua assinatura Gold Games Foda, por favor, faça isso agora. Doa $5 lá que a gente passa pra você a senha. Estamos aqui hoje, então, com o Arthur. Tinha a piada do Severino, Zeverino aí, mas foda-se, o Arthur, Juba. Tem o Rod também. Oi, seres humanos. O Afro. Opa. E a nossa convidada especial que já falou aí, cês, quem conhece aí, a Thaís Weiler. Boa noite. E nossa, gente, por que que, né, Daytona USA, música do Daytona USA, nossa. Eu odeio começar o programa. Cara, se o nosso programa fosse gravado, não ia ter sucesso, porque eu não consigo repetir a mesma piada e as mesmas coisas assim, tá ligado? Eu não consigo fazer, é tipo, eu sou muito ruim, cara, pra isso. Eu já sou ruim ao vivo, imagine repetindo. O que a gente tava falando mais? A gente tava falando que o nosso programa você pode mandar mensagem pelo arroba gamesfoda, hashtag GamesFoda Live, chat do Hitbox TV, live@gamesfoda.net, e você pode entrar no site homembarata.com.br e assistir uns vídeos lá. A gente não vai receber nenhuma mensagem sua desse jeito, mas é muito legal. Eu acho que é, pelo que eu lembro. Você tinha. E uns fãs do Rafinha xingar você lá, Tuba, na época? Não, nunca foi. Nunca foi? Pior que não. Acho que pena, cara. Isso é da hora, essa história. Ele era meu grande rival. É, eu lembro dessa. Ele não sabe disso, né, Julia? Enfim, então é isso aí. Esse é o grande Games Foda, o nosso podcast da galera. Vamos começar aqui a vinheta. Cadê a vinheta? Para aí. Vinheta, caralho. Games Foda Live. O podcast da galera. Chuco Plains. Começou. Então, o que a gente vai começar? Falando o que hoje aqui? Você deve ir direto pro tema hoje? Ah, não sei, cara. Fica muito sério daí, né? Pergunta o picolé. Não, já foi o picolé favorito. Picolé já foi. Picolé favorito. Qual que é a sua comida favorita da região aí, Thaís? Você tá morando no norte agora, qual que é a comida favorita sua aí da região? Bom, vocês já provaram tacacá no tucupi? Tacacá no tucupi, não. Nunca, já, eu acho que, não sei, se for o que eu tô acho pensando eu já. Isso é a comida ou é um trava-língua? Na verdade, são duas comidas, mas que viram um prato típico. O tucupi é tipo um caldo fermentado da mandioca e o tacacá é uma sopa feita com ele. Você gostou mesmo, o Tuba falou que você já falou antes, eu também lembro de alguma coisa agora, assim, da mandioca e tal. Qual que é a sua comida favorita da sua região, Afro? Ou sua região é pobre o suficiente que não tem merda nenhuma de comida aí? Cara, tu fala, complementa, caralho. A comida favorita da minha região? É. Não sei, eu... Sei lá, as pessoas aqui só comem churrasco. Então, você gosta de churrasco? Gosto. Você come muita carne? Gosta de comer carne? Gosta de matar os animais, é isso. Sim, exatamente. E, pois é, né? A Xana é aí do sul e não come churrasco, cara. Que absurdo, né? É bem sofrível. Sofrível, né? Triste. É, ela pode comer churrasco, só não pode ser de carne. Existe churrasco que não seja de carne? Não, mas pessoal, meus amigos vegetarianos de Maringá sempre faziam churrasco de shiitake, abobrinha. Seu jeito, cara. É por isso que tem ódio no mundo e as pessoas não entendem, tá ligado? Aí depois a galera apanha aí e não sabe por quê, cara. Churrasco de shiitake, mano. Tá ligado? É o mais próximo que, massa, que eu defendo de... De, tipo, reação de ódio, assim, é você passar no churrasco de shiitake, mano. Enfim, qual que é a coisa? Onde você nasceu, Tuba? Mesmo? Eu nasci no Rio de Janeiro. E qual que é a sua comida favorita do Rio de Janeiro? Sei, feijoada. Feijoada do Rio de Janeiro? Acho que é. É a tradicional feijoada do Rio de Janeiro. Grande cachorro-quente com ovo de codorna do Rio de Janeiro. Filho da puta mesmo, viu? É, e aí, Roger, você? Aí do Nordeste aí. Alô, alô, Nordeste. Cara, de comida baiana, minha favorita, sem dúvida, é a acarajé. Acarajé é uma delícia, né, velho? Puta, porra, que acarajé com vatapá e camarão e uma coca que não é nada baiana pra acompanhar. Porra, man, é magia. É felicidade. Fantástico. Você gosta de pimenta ou não? Não. Eu sou baiano falsificado, não como pimenta. Tem umas pimentas que é feita com óleo de dendê, cara, que é do caralho, velho. Já teve duas vezes que o Iso pediu pra eu levar pimenta e eu esqueci nos 2 anos. O que é pior? O gaúcho não comer carne ou o baiano não comer pimenta? Pelo menos eu como acarajé, caralho. Aí eu vou ir contra os meus preceitos de falar mal do afro, que eu acho que baiano não comer pimenta é pior, cara. Como assim, mas eu como carne? Não, eu iria arrumar um jeito de falar mal de você, cara. Você sabe disso, que eu tenho esse talento. Não, mas eu ia comentar com o Rod que eu entendo, porque eu não gosto de sal. E aqui no sul só se come sal. Come sal puro, inclusive. Quer trocar de lugar comigo, Afro? Não, eu odeio pimenta. Eu gosto de churrasco. Você tem medo de pimenta? Tenho medo. Tem medo de pimenta. Eu, tipo, chegar no quarto do Afro e botar um pote de pimenta lá, tá ligado? Ele acordar com medo de noite. Não faz isso. Fantástico. Tá meio truntado. Mas você é de Maringá. Maringá é Paraná, né, Thaís? Paraná. Eu não sou de Maringá, mas eu vivi lá 10 anos. Você nasceu onde? Eu nasci numa cidade pequena, perto da fronteira com o Paraguai. Mas é Paraná também? É. E o que tem de legal no Paraná pra comer? Assim, de novidade. Olha, você já viu a receita do porco pizza? Porco pizza? Não, o porco pizza tradicionalmente é de Santa Catarina, mas a culinária do Paraná é muito próxima. Muito rica, né? Essa muito rica. É um mix, é um fusion de comidas gourmet. Ali na região tem porco no rolete, que eu nunca vi. Porco no rolete, tem carneiro no buraco. É. Tem vários pratos desse tipo. Ó, o Bolívar falou no. Tá no chat ali, tá falando que no Paraná tem o famoso barreado. Barreado. Que é barreado? É um prato muito antigo, né? Maringá mesmo, hoje, assim, de prato típico, a gente tem cachorrão. Barreado é o nome. O barreado é mais de Curitiba aí da região ali, do litoral. Então, mas barreado é. É pra ele lembra, a aparência dele lembra quando você come ou quando sai depois, que lembra o barreado? Vamos. Ele lembra realmente um barreado mesmo. Barreado aqui no Nordeste é um termo pra quando, tipo, quando a pessoa tá puta, ele tá barreado. Quando a pessoa tá irritada com alguma coisa, a pessoa tá barreada. Funcionou também. Fantástico. O Bolívar explicou ali, pra quem não sabe, que o barreado é a carne de panela... Cozinha por 12 horas até virar quase uma sopa, cara. Nossa. Tô louco, que delícia, cara. Essa é uma delícia. E dá pra comer com banana. É bem típico. Eu não gosto de banana com... Carne ficou barreada mesmo. Eu não gosto de banana com nada, assim. Eu adoro banana, mas não gosto de banana com nada que não seja doce. Bem racista essa sua opinião, né? Ah, você sabe como que é. Sou racista, homofóbico, xenofóbico e outros vários fóbicos aí. Sou eu. Você tem que me aceitar assim. Pô, né? Assim. Você não gosta, tipo... Arroz e feijão, você põe uma banana ali no meio. Assim. Não gosto. Sério, cara. Às vezes eu fico puto porque, como eu sou meio daltônico, assim, eu não enxergo certas cores de amarelo. Dizem pra mim que é muito fácil você não confundir croquete com banana empanada. Porque banana empanada tem o amarelo, assim, né? Só que eu não vejo esse amarelo. E às vezes eu pego achando que é croquete, velho. Aí eu, puto, eu pego uns 3, assim, tá ligado? Aí eu dou uma garfada, assim, no bagulho, é banana, cara. Que raiva, velho. Não é tão difícil assim, não. Ele é um pouquinho mais claro, acho. É, eu fico meio puto, tá ligado? Não venha para Manaus. Aqui tem 7 tipos diferentes de banana frita. Doce, salgada... Mas se for só açúcar. Banana frita com açúcar, por exemplo, daí eu gosto. Eu adoro banana. Aqui eles fazem uma caramelizada e frita, que é bem, bem bom, bem da hora. É, então, desses aí eu gosto. Agora, por exemplo, assim, pra botar junto com arroz e feijão, véio, puta, desanda legal pra mim, cara. Enfim, então, que esse podcast aqui é de comida, caralho. Então vamos chamar o Bud Valastro aqui pra vir aqui no nosso programa, chamar o Gordon Ramsay aqui pra entrevistar seus merda. Vamos chamar o... Como que é o cara do Vem Monstro lá? Ó? O Léo Stronda. O Léo Stronda. Não. É aquele que é? Cara que faz umas receitas tipo, e o cara bota cal, bota urtiga, bota sei lá o que mais. Não, esse é o que... Esse é o Huawei. Não, quem fez aquilo, velho? Uns amigos meus mostraram. Não, o cara bota tudo imaginável, velho. Tipo, o cara bota cal, bota cimento, bota sei lá o quê. Ah, é um... Eu acho que era um quadro do pessoal da folha do Hermes e Renato. Não, não, é um mulatinho, né? É um mulatinho que faz isso aí, né? Meio bobadinho. Eu já vi ele fazendo várias coisas disso aí, cara. O cara é monstruoso mesmo, velho. É muito demente, cara. E o cara bota umas porcaria mesmo. Tipo, bota uma banana, bota outra, mais uma... Caiu, exato. Falou que caiu. Caiu por um segundo, mas voltou. Bom, agora a gente não usa mais. Se voltou, tá bom, porque a gente não usa nem mais o hitbox aí pra... A gravação, é nossa aqui local. Ó, tá vendo? O dinheiro de vocês que possibilitou essa gravação local. Obrigado, gente. Com os $300 a gente conseguiu gravar localmente agora esse programa. Não precisa de servidor. É mentira, já era assim antes. Vou começar a falar de videogames. Esse passatempo nacional, internacional. Esse negócio que a galerinha curte muito. Você curte jogar videogame, Afro? Eu gosto. Você joga videogame pelado? Não. Não? Não. Não, quem foi que falou isso? Então vamos deixar a entrevistada aí falar, que ela é a mais conhecedora de games. Explica games pra nós aí, Thaís. Explica aí. Games é todo esse rolê aí dos moleques punheteiros que fica assistindo TV com os controles na mão. Dos moleques punheteiros que fica assistindo TV com os controles na mão, entendi. Você já escreveu isso em alguma tese de doutorado, assim? Você tá fazendo doutorado, Thaís, ou não ainda? Doutorado não. Mas você pretende? Doutorado ou... é pra quem estuda, né? Você não estuda. Não, já foi essa época. Ah, entendi. Mas você tem mestrado ou alguma coisa assim? O que você tem? Eu não sei a sua graduação, desculpa. Eu tenho mestrado. Eu terminei meu mestrado na ECA USP em design de videogames e como funciona a interação entre o design do jogo e o comportamento do jogador. E foi uma experiência interessante. O mestrado é uma experiência extremamente interessante, mas extremamente, como eu posso dizer, eu acho que é muito semelhante à experiência de ser CEO aí numa empresa grande, que você tem que se matar 77 vezes com o mesmo personagem na mesma área. O mestrado é mais ou menos isso. Entendi. Então, o tema hoje é game design, né, na verdade. É, sim, mas eu tinha um especialista aqui. Antes de falar de games aí, ela tem que explicar pra nós o que é jogo. Ah, não, o Moacir já lançou uma pesquisa hoje que explica isso. Pode ir lá ler a pesquisa do Moacir e ficar todo mundo feliz. E o que fala a pesquisa do Moacir? Tem uns gráficos muito bonitos lá, se olha os gráficos. Vamos ver aqui, Moacir. Tá. Mas o meu gráfico favorito é o que mostra que de 100% de pessoas entrevistadas, 92 não gostam da terminologia gamer. Não se consideram gamers. Beleza. Tá, vamos começar pelo básico. O que é game design? Tem uma definição pra isso? Bom, qual que é o mais aceita? Quando eu fui explicar pros meus pais... A forma que eu expliquei foi, sabe essa coisa bonita e a arte, essas coisas que você vê? Legal, essa é a arte do jogo. Sabe como ele funciona, assim, a forma que ele funciona, como ele é colocado no computador, o que faz ele funcionar? Isso é programação. Tudo que sobra aí que não é o som, sou eu que faço. E daí eles olham pra mim e falam o quê? Sobrou o quê? O que sobrou? Tipo assim, as ideias, como as coisas funcionam. É uma área difícil de explicar, porque geralmente quando você fala que você é game designer, as pessoas pensam que você faz a interface do jogo. Nossa. Mas, em resumo, é entender, é planejar a forma que o jogo vai funcionar. É mais ou menos, é como ser um arquiteto. Você planeja a forma que ele vai funcionar, você testa o quão bem isso funciona com o jogador, se os objetivos estão claros, se a forma como ele deve progredir e o que ele deve fazer para progredir está claro. E o seu objetivo é basicamente fazer a melhor experiência possível dentro da ideia do que é o jogo. Entendi. Eu ia perguntar o que você faz no seu emprego, mas acho que está respondido. Essa é a ideia. Mas e eu realmente mas faço você, isso você, ou não. Você é mulher e você faz isso? Não pode fazer isso? Mulher? Você não faz. Pode ser level designer, game designer mulher? Olha, você tem que tirar uma carteirinha no Ministério das Relações Homofóbicas, mas você pode. Porque eu tava conversando com a Mora esses dias e ela falou pra mim que a Barbie game designer, a história dela é a seguinte, que ela tem ideia pra um jogo, aí ela chama os dois amigos dela pra fazer o jogo pra ela. Sim, saiu um livro esses tempos atrás da Barbie que faz jogos e é exatamente isso. Aí eu tô confuso, cara. Agora eu não tô sabendo qual que é a versão certa aí do mundo real. Se é a versão da Mattel ou se é a sua versão, Thaís. Você tá me enganando. Tô achando que você não trabalha, Thaís. Sei não. Mas é. Não, eu não tenho todo o orçamento da Barbie, né? Eu preciso trabalhar e. Não, mas é muito mais foda você sendo mulher também, né? Porque eu acho que game designer, tipo, você imagina um homem trabalhando com game design, que é o que a galera já espera aí, que a galera... É o default, digamos assim, que a galera tem na cabeça na sociedade atual. Se o cara chega e fala que é game designer, o pessoal já fala, pô, você não faz nada. Então, é uma mulher ainda, deve ser mais foda ainda, né? Bom, coisa escrota tem toda a área. A área de tecnologia é bem complicada para mulheres hoje em dia, entre outros motivos, por causa disso. Mas, cara, eu sou formada em jornalismo e eu posso te garantir que não é muito mais fácil. Você já fez quantas coisas? Você é formada em jornalismo, moda? É, eu sou formada nos dois. E game design? Em game design, a única formação acadêmica que eu tenho é o mestrado. A única que já é top já, né? É o suficiente. É o suficiente. Entendi. Alguém Thaís, perguntou... Eu queria fazer uma pergunta. Deixa o Rod primeiro. Tava querendo fazer uma pergunta. Thaís, eu não sei, tipo, onde você trabalha? Você age só como game designer ou você também age como programadora? Não, game designer e programação são duas coisas completamente diferentes. Em equipes pequenas, às vezes acontece do programador ser game designer e vice-versa. Mas em equipes grandes, você não espera que o game designer programe. Eu, por exemplo, não sei absolutamente nada de programação. Eu já tentei 7 vezes diferente começar cursos diferentes em linguagens diferentes. Porém, não funciona. É minha mente que não foi feita para pensar assim. Eu queria perguntar justamente porque, tipo, é uma coisa que eu sempre ficava me perguntando, a curiosidade que eu sempre tinha, porque, digamos, eu não trabalho na área, né, eu fico escrevendo junto com essa galera doida que você conhece, mas, tipo, eu queria muito poder trabalhar em game design, só que eu não entendo porra nenhuma de programação, eu fujo como se fosse o diabo fugindo da cruz. Pode continuar fugindo, meu bem. Eu queria saber se você diria pro resto da galera que tá ouvindo, se dá pra você tentar esse negócio de, tipo, só agir como game designer sem entender de programação. Porque o que eu entendo é que muita gente que é game designer já é programador, porque é a questão desse mundo, do mundo indie mesmo, né? Pode e deve, só que o negócio é o seguinte, numa equipe indie, em especial aqui no Brasil, com as nossas condições financeiras, econômicas e sociais, as equipes dificilmente têm mais de 3 pessoas. Uhum. E dessa equipe de 3 pessoas, uma é só GD, é muito potencial que a gente está perdendo, entende? Vai sobrar muito mais trabalho para essas outras 2 pessoas, porque o GD é uma área dentro de... Por exemplo, onde eu estou trabalhando no momento, existem 4 GDs para 10 ou 12 programadores e 10 a 15 artistas. Então, é uma porcentagem muito menor de game designer em relação a todo o resto da equipe. Se numa equipe de três pessoas, uma pessoa é simplesmente GD, você tá jogando fora muito potencial de trabalho. Então, em geral, se você não programa, você pode, talvez, ajudar na arte. Talvez não fazendo toda a arte, mas talvez ajudando, no, sei lá, na parte de background, ou em alguma parte específica da arte que o outro artista não tenha problema. Ajudar no som, ou ajudar na administração, por exemplo. Que eu não vou negar, tipo, é uma coisa que eu sempre quis fazer, mas eu nunca tentei botar o pé dentro nessa área por causa disso, porque eu nunca saberia se eu pudesse ser game designer e mais nada. Que acho que seria uma posição muito confortável pra alguém, né? Principalmente pra gente em desenvolvimento independente. Eu não diria que é confortável, mas em relação à quantidade de trabalho das outras áreas, geralmente você vai ter menos trabalho. Entendo, massa. Aliás, uma dica que eu dou pra quem é programador é, perde um tempo fazendo tipo um editor pra dar trabalho pro game designer. Sim, muito obrigada. Eu fazia muito isso. Faça isso sim. Não venha com essas ideias de level design procedural. Isso só vai dar mais trabalho pra você, cara. Você tem um game designer, faz ele trabalhar pra você. O Tuba ter falado isso me lembrou aqueles negócios, tipo, por exemplo, o Mario Maker, que vai sair por aí. Uhum. Aqueles programas que a galera fazia de, tipo, mudar uma ROM de Super Mario World pra poder criar fase, custom e sei lá o quê. Ah, vocês viram o novo jogo mobile da Adventure Time? Não. Como GD, eu achei mó interessante, porque a ideia é que você imprime um quadradinho de template, e daí você desenha o level dentro, tira uma foto, e o aplicativo percebe o level que você fez e transforma no jogo no celular. Ô louco. Que massa isso. Eu vi a propaganda no Cartoon esses dias, eu fiquei, caralho. Olha essa tal de tecnologia. O futuro é agora. A Maíra Testa, que tá ali no chat, que também é game designer, falou ali que geralmente é bom o game designer ter uma noção decente de como fica estruturado e um pouquinho de código, mas não precisa manjar. Exatamente. O ideal é entender pelo menos o básico de lógica de programação, ou ouvir muito quando o programador fala que isso vai dar trabalho. Porque é muito comum a GD não ter a menor preocupação pelo trabalho que vai dar para a programação e pensar numa feature que vai levar 3 semanas para implementar, que podia muito bem ser resolvida em 3 dias de programação, se fosse um pouco diferente. O Bruno Nurd também perguntou, Sinone quem, eu vou ler inteira a pergunta dele. Para mim, o design é o mais difícil no desenvolvimento. Cada vez mais que eu escuto sobre, mais me sinto ignorante. Olha que triste. Desculpa, Bruno, vem abraçar eu aqui, cara. Ele perguntou se no Niken o Zaku não pode pular na diagonal, isso é de propósito ou não. E por que que ele não muda a direção no ar? No caso do Niken, isso foi de propósito, sim. Foi para deixar mais próximo do gameplay de jogos da época. Jogos que ele tenta simular, que são jogos do Nintendinho. Por exemplo, se você lembrar de Castlevania no Nintendinho, Castlevania, você dava o pulo e boa sorte até você pousar. Se algo acontecesse durante esse pulo, é isso aí, se vira. No Oniken, várias dificuldades são baseadas nisso, pensando nisso. Mas estranho isso que você falou de não pular na diagonal. Ué? Os criadores falaram que pula, desculpa, Bruno Nerd, eu acho que não pula, cara. Eu não pulo. O design do Niken é principalmente do Danilo. Eu acho que eu não entendi sua pergunta direito. Mas se você quiser mandar essa pergunta depois no privado, pro Twitter da Geomasher ou pro Danilo direto, fica à vontade. Danilo que se foda. Tá gritando depois. Lá no fundo, lá. Danilo que cuide dos problemas dele. Eu não casei com ele pra casar com os problemas. só com os... Vocês não casaram na igreja, né? Não, isso aí é coisa de gente normal. Então daí não teve aquele esquema de nos momentos bons ou nos momentos ruins. Só nos momentos bons só que se casou, né? Cara, o pior é que quando a gente se casou no civil, né, no cartório. Eu honestamente acho que o cara tava muito bêbado. Ou ele era muito louco. Por quê? Pergunta pro Barata pra você saber. Caralho, eu cara tava ficou na cerimônia. Uma hora falando. O que ele fez? O cara deu mais porro nele. Não. O que, que ele falou? O cara literalmente falou que a gente não podia comer apenas miojo. Eu fiquei tipo, nossa, cara, jura? Parabéns. Obrigado por me lembrar isso. Ele já sabia que vocês faziam videogames, é isso? Não. Não. Eu acho que. Será que é porque vocês são magros ou alguma coisa assim? Ele achou, esses caras não estão comendo direito. Cara, eu não sei o que ele pensou, Ele ficou uma hora falando, falou que tinha que tirar foto do casamento, falou que minha neta ia pedir essa foto pra olhar. Sua neta. Minha neta, não minha filha, eu não vou ter filhos. Aparentemente, eu só vou ter netos. Porque tudo que ele falava era sobre meus netos, que eu não podia comer só miojo, porque não ia viver pra ver os netos. Os netos iam querer ver a foto do casamento, os netos, isso... Os netos gostam muito dos avós, mas tem que manter o casamento junto, senão os netos ficam bravos. Tem que ter dinheiro pra comprar coisa pros netos. Eu fiquei, cara... Tem que manter o casamento junto, que senão os netos ficam bravos. Imagina seu neto. Porra, vô, divorciou aí, filha da puta. Que merda é essa? Você tá velho, vô, divorciando aí. Imagina que o seu filho fala, não, de boa, se divorciou, tranquilo. Agora o seu neto vai cobrar. E fica bravo, né? Não é cobrar, fica bravo. Puta, exato. Que pariu, que merda é essa, caralho? Acabou ou nem começou ainda? Acabou, porra. O quê? Caiu? Caiu de novo? Vocês estão zoando. Não, caiu não. Ah, não, aqui tá rolando. E o Afro pergunta. E o Afro. O que que eu fiz? Acho que a gente se enrolou tanto aqui que entrou um pessoal novo que acha que não começou ainda. É, então tá bom. Esse é o tanto do tema. Não, mas é o tema. É, mas o tema é miojo. Casamento é game design. Vamos falar como gamificar seu casamento. Vamos fazer esse livro. Vamos. Tá, tem mais perguntas aqui. É, vamos. Manda ver. Peraí, só deixa eu pular pra do Jonathan Rodrigues, que ele tava continuando a do Aniken ainda. Ele tava perguntando essa questão do principal, do protagonista não poder pular, não poder mudar a direção no ar. Se isso não seria uma dificuldade injusta. E aí ele explicou, tipo, quando fala em dificuldade injusta, geralmente é por causa de má programação ou por causa do mau design. Eu não entendi. Eu acho que ele quis perguntar se que tu acha nessa questão. Eu acho que justiça e injustiça são duas qualidades que são altamente questionáveis. É por isso que a gente tem tribunais hoje em dia, por causa disso. Você julgar o que é justo e o que é injusto depende da opinião, e a gente precisa de um intermediário para dar a interpretação dentro da lei. Quanto a jogo, o Niken tentou o máximo possível ser justo dentro da visão do Danilo. Tem várias coisas que ele poderia ter usado para aumentar a dificuldade que ele escolheu não. E, inclusive, teve muitas mudanças na versão do Steam, que ele também mudou, achando depois que era algo injusto. Um exemplo é que o Danilo zerou Ninja Gaiden 1, 2 e 3, um pouco antes de terminar o Aniken. E Ninja Gaiden 2 e 3 tem pra cacete momentos em que você tem que dar um pulo, e bem quando você vai dar o pulo, vem um pássaro e te dá colisão em você e você cai no buraco. Então você tem que aprender morrendo, que você tem que dar um passinho mais pra frente pro pássaro vir e só depois você pular. Em Aniken, ele evitou ao máximo colocar esse tipo de coisa, coisas que você só aprende com morte. Se isso acontece no jogo com você em algum momento, pode ser porque você esteja indo rápido demais, mas a ideia do Aniken é que você nunca tenha que morrer para aprender. Você geralmente morre por alguma coisa que você sabe que você fez de errado. Esse foi o barulho do carro levando... Passou o caminhão aí. A gente mora numa avenida aqui em Manaus. Por incrível que pareça, há muitas avenidas em Manaus. Não, você não pode falar isso. Tem que falar que foi sound effect aqui do nosso programa. Que foi um pirarucu que passou voando. Eu só tô mandando a minha opinião aí pra vocês. Mais ou menos isso. Então, mas o detalhe também é que existe esse tribunal, né? De justiça e injustiça, e esse tribunal somos nós. E quem foi o jogador aí? Eu acho que foi o Rod na época, não foi o Rod? Você que fez o review, não foi? Do quê? Do Donnie Kane, sim. Donnie Kane, sim, foi eu. Você que foi o juiz. Você fala aí pra nós se foi justo ou injusto o jogo. É isso. Eu achei legal justamente porque o jogo era uma dificuldade justa. Tipo, se eu fosse pra exemplificar assim, eu sempre vi que a dificuldade injusta é quando você morreu ou se fudeu no jogo e a culpa não foi tua. Foi quando o jogo te sacaneou e você não tinha nada a ver com isso. É tipo, eu achei legal o Johnny King justamente por causa disso. Ele exigia que você ficasse atento, ele exigia que você compreendesse o padrão dos inimigos e respeitasse isso. Se você saísse daquele negócio, quisesse criar onda, fazer negócio, aí você se ferrava. Então eu achei que era uma dificuldade bem justa. Teve várias fases de Johnny King que eu não conseguia passar no começo. Porque eu tenho esse terrível costume de querer passar rápido nas fases e vou tomando no cu, assim, tentando passar pros inimigos, não entendendo, mandando foda-se. E no Nikkei você não pode fazer isso. No Nikkei não tem como fazer isso. Eu lembro de um negócio que o Danilo mesmo me comentou que mudou. Quando eu tinha jogado, era a versão do Desura ainda. Desura, não sei como é que pronuncia. É Desura. E aquele chefe, aquele robô filha da puta, que tem as mãos no topo do negócio, quando eu joguei ainda não tinha um chão de espinhos que colocou depois pra ficar mais fácil. Então, tipo, ali era um chefe que eu lembro que eu até comentei no review, era o chefe mais escroto, era a parte mais difícil do jogo. Agora, quem jogou no Steam já não soube o que era aquilo, porque tinha aquele negocinho ali que facilitava. Ah, ainda assim, eu não acho que ele era injusto, ali isso era sacana mesmo, era tipo, get good, porra. Ah, esse chefe, o Danilo discutiu muito com ele mesmo e comigo e com todo mundo a respeito... Se ele realmente devia mudar ou não, porque era o chefe que mais incomodava ele em relação a isso. Foi o que mais demorei pra passar. Perguntaram qual que é a diferença de game e jogo, e é a mesma coisa, não tem diferença nenhuma. É... Tem gente que prefere uma coisa e outra. Game é em inglês, jogo é em português. Não, só isso. Ai, que fantástico. Oh. Só um detalhe, vocês já perguntaram do qual que é o melhor game design da história? Não. Eu ia falar agora. Ele perguntou qual que é o melhor game design da história, e esse cara com certeza é fã do Danilo, porque o único cara que eu conheço no mundo que gosta de Shakan é o Danilo. A Shakan é tenso. E ele, de quê? De Shakan, do Mega Drive. Danilo adora essa merda. É simplesmente o pior jogo de todos os tempos, assim. O cara falou que é bom. Então, deve ser fã do Danilo. Ou é, amigo do Danilo. Vale a pena pesquisar. Olha, o último chefe. Shakan é foda. É, eu gostaria muito de ter gravado aí aquele masoquismo retrô do Shakan. É. A humanidade perdeu uma pérola, que foi aquele masoquismo retrô do Shakan, do Hint jogando, que não salvou. Foi uma das coisas mais sensacionais que eu já vi na minha vida, cara. Era muito top, né, cara? Não, foi espetacular, cara. Foi uma superação. Você que pagou no Patreon lá pra escolher uma review, pede Shakan e pede pro Rinks. Nossa! Não, eu... É tipo, I'm not going back to that hell again. Porque vocês têm uma opção. Eu vou abrir a página do Patreon agora, cara. Eu acho que eu vou lá, dá $15 pra mim mesmo, só pra pedir isso aí. Ai, meu Deus do céu, cara. Rinks, o Marcelo fez uma pergunta aí pra você. Shakan, o pior é Shakan ou Beyond? Puta que pariu, é dose, hein, cara. acho que foram os dois melhores. Os dois melhores jogos que eu gravei fechando numa sentada só assim. Mas em questão de eles serem os piores, tá ligado? Por isso que foi da hora de a galera assistir, assim. O Shakan, pelo menos, eu consegui terminar. O Beyond eu fiquei tão bêbado que eu não consegui terminar. Eu passei pra minha mulher terminar. E ela que fechou todos os finais do Beyond. Eu acho que Beyond é pior que Shakan, cara, com certeza. Shakan pelo menos tem história. Shakan tem emoção. O Arantes Bastos perguntou, acho que imagino pra Thaís, qual a maior referência pro level design? Não sei do que, mas talvez no geral. É, então esse é uma questão bem problemática, porque cada gênero de jogo é uma coisa completamente diferente. Não tem um level design ultimate para qualquer coisa. E sempre que você adiciona mecânicas novas em um jogo, num gênero, na verdade, um level design pode ser melhor ou pior. Eu gostei muito da review que eu... Não a review, mas a aulinha de level design que o Barata fez com o Quake. Porque Quake é um exemplo ótimo de level design para a época dele. funcionou perfeitamente bem na época dele, só que essas mesmas lições não cabem para hoje em dia. Exatamente um level igual aquele do Quake não funciona, sei lá, por um FPS hoje como o Halo. Por várias questões, algumas das quais o Arthur até apontou lá, como por exemplo a trajetória da bala, que hoje é completamente diferente, ela não é reta sempre, como era naquela época. E eu gosto muito também, no caso de FPS, do level design de Wolfenstein, mas é outro caso de level design que não funcionaria hoje em dia pelo mesmo motivo. É, um negócio que eu meio que expliquei no meu texto de Grim Fandango, porque até um cara perguntou pra mim, e os jogos daquele pessoal do Deponia, esqueci o nome daquela empresa que faz Deponia. É... Dandelic, algo assim, não? Draelic, acho que é Draelic. Ele falou, não é igual antes? Não é. É tipo assim, eles tentam emular o que era antes, mas o que era antes era eles tinha várias camadas de desenvolvimento que os caras faziam, que você percebe que eles faziam. Eles não simplesmente criavam o puzzle e colocavam o puzzle em algum lugar. Eles criavam tudo junto, puzzle, personagem, localização, situação, tudo junto e integrava. Isso não funciona mais hoje, tanto em desenvolvimento, que você demora, acho que deveria demorar ridiculamente para você fazer um adventure naquela época. Era basicamente um conceito só, uma pessoa só escrevendo o adventure inteiro, basicamente, passava para a galera depois só para trabalhar para ele. E não é um negócio que funciona hoje em dia, né? Por mais que seja um bagulho legal, se você for fazer hoje em dia, não vai dar certo. A gente tem que evoluir de alguma forma aí, que eu ainda não sei como é, porque nem eu consigo, eu que curto muito adventure, eu não consigo imaginar uma forma de transpor aquele game design antigo para um game design que funcione atualmente, mas que permaneça tão interessante quanto antes. O estilo Walking Dead não seria mais ou menos isso? Tipo, é uma evolução, é diferente, mas eu acho que é questão de reconhecer como o público... Então, passou a exigir que esses jogos fossem. Não é a mesma coisa. Mas é, tipo, o melhor adaptado para hoje em dia. É, mas isso que eu falo. A ideia é muito diferente. É totalmente diferente. É tipo assim, o que eu tô falando é o seguinte: é como eles. Não é o que a Telltale conseguiu fazer em cima de Adventure. É como a Telltale conseguiu fazer sucesso com Adventure. Mas eles pegaram o que era a ideia de Adventure e transformaram em uma coisa completamente diferente. Não é nada a ver com as ideias de game design que tem antigamente. Por isso que eu falo que Grim Fandango é mais ou menos uma sumarização de todas essas ideias, de como que é, e é quase um legado aí pra quem sabe um dia, se alguma pessoa, tipo até o Tail, quiser pegar e falar assim, porra, vamos tentar fazer um negócio parecido com isso aqui, só que uma evolução disso aqui. Dá mas pra você acho que pegar dá pra evoluir aquilo que a gente já viu, como você mesmo disse, Grim Fandango, chegar tipo como se fosse um ápice, ou pelo menos o ápice na época. Não é nem um ápice, porque como eu disse, ainda dá pra você ver que ele tem, que não é um negócio perfeito, são várias, ele é uma sumarização até de porquê ele falhou, de porquê acabou isso aí, entendeu? Por dificuldade, por o público, não tem mais público que vai ficar 2 horas num puzzle só tentando procurar coisa, entendeu? Existe a internet, eu posso procurar o resultado lá, que nem eu fiz quando eu rejoguei Silent Hill e cheguei na parte do piano. E aí você acaba com a experiência, porque Silent Hill, você ainda tem várias outras coisas que faz você se apegar ao jogo. Como que eu posso dizer? A ambientação, o medo, as cenas, a tensão, aventura, tiro, sobrevivência. Adventure é só história, personagem e puzzle. Se você tira essas coisas, principalmente o puzzle, que era tipo assim, o que ligava tudo, como eu disse, até o personagem. Você só conhecia o personagem porque você era obrigado a conhecer o personagem, conversar com ele, entender qual que é o propósito daquele personagem ali dentro do Adventure para prosseguir na história. Então o puzzle, ele meio que amarrava tudo antigamente, cara. E é um negócio que não funciona mais hoje em dia, exatamente por isso que a Thaís falou. Se você vai procurar na internet o bagulho, você acaba arrancando a única coisa que te segurava dentro do jogo, entendeu? Tenso. Eu acho que é um exemplo aí de como alguns game design antigo já não funciona hoje mais. Mais perguntas? O Felipe P. falou que... Ele mencionou aqui que o Ron Gilbert fez um Kickstarter agora pra fazer um Adventure Old School e deu 600 mil. Então ele tem público pra isso ainda. É, mas o Adventure do... Das antigas, né? O público nostálgico por isso. Mas que não necessariamente vai ter a mesma experiência, mesmo que o design seja exatamente nas mesmas formas. Sim. Porque as pessoas mudaram, a tecnologia mudou e a forma de jogar os jogos também mudou. Sim. Tem várias perguntas aqui. Tem uma do Bolívar lá em cima. Acho que esse aqui é mais rápido. O Dr. Olavo perguntou se casais que desenvolvem jogos juntos permanecem juntos. Obviamente que não, né? Ainda estamos em Manaus por algum motivo. Como assim, né? Agora eu não entendi essa resposta sua, Thaís. Não, eu tentei fazer uma piada, só foi ruim. Tá, agora o que o Bolívar perguntou ali? Thaís pergunta: o que você acha desses jogos que tratam morrer como uma mecânica obrigatória no jogo? Por exemplo, Metal Slug. É impossível zerar sem morrer. Muitas vezes aparecia tanto inimigo que, ok, vou me suicidar pra conseguir passar dessa parte. Então, morrer é uma mecânica muito importante em qualquer jogo que você vai considerar. Porque não é necessariamente morrer, mas a condição de derrota. E Metal Slug, na minha opinião, faz isso de forma muito elegante, porque como é um one hit kill, você vai morrer uma caralhada de vezes, óbvio. E eles lidam isso de uma forma muito... sem impedimento, sabe? Você morre e o seu char dá respawn quase que automaticamente e você continua a sua vida fluindo de forma normal até acabar suas vidas ou acabar seus continues. Porque o jogo tenta não punir muito pela sua morte. É mais ou menos a mesma mecânica de um beat'em up comum. Agora, se você pegar, por exemplo, o exemplo de Resident Evil, é um jogo que quer te punir bastante toda vez que você morre. Então, toda vez que você morre, você não tem uma perda real no jogo, mas você tem uma perda de tempo. Toda vez que você morre, passa aquele vídeo horrível de "You are dead", com alguma cena muito mal feita que faz você querer se matar só de ter que assistir aquela cena de novo pela décima vez. E daí você vai pro menu principal e daí você tem que escolher seu save de novo e abrir mais uma vez para conseguir voltar ao jogo. Isso é um tipo de punição pela sua morte, que vai fazer você tentar evitar ao máximo essa morte só para não ter que passar por esse vídeo e essa experiência chata de novo. Então, isso é uma escolha importante na hora que você tá desenvolvendo o jogo, a escolha de como você vai punir o jogador e quão punitivo isso será no jogo. Eu não vou nem entrar no exemplo do Dark Souls e do Demon Souls, porque é bem evidente qual forma eles escolheram e quão sério eles levaram as consequências. Thaís, eu tava querendo falar justamente de Dark Souls enquanto eu tava falando. Não, porque eu tava aqui, tipo, na ponta da língua. Não, é porque eu tava conversando. Meu irmão tá jogando Dark Souls agora de novo, acho que pela segunda ou terceira vez eu tava olhando. E... eu tava jogando também Resident Evil na casa do amigo meu bêbado. Eu tava pensando justamente nisso que você tava falando. A questão de que o Resident Evil, os antigos, se você morrer, você é penalizado porque você perde tempo. E, tipo, enquanto a galera trata Dark Souls como se fosse um jogo muito difícil, muito complicado e tudo, eu não acho que ele é tão punitivo assim em relação à morte. Se você morre e você conseguir chegar de novo onde você tem um negócio, você recolhe suas almas. Se você não conseguir recolher suas almas, você consegue pegar as almas de novo. Tipo, eu acho muito menos punitivo do que, por exemplo, sei lá, lembra de Final Fantasy X, se vocês lembram. Tinha uma batalha contra um cara que era Seymour, e tinha uma cutscene enorme que não dava pra passar e era muito difícil. Se você morresse, era aquela cutscene o tempo todo. A primeira batalha contra o Anima, né? Nossa, eu lembro dessa porra. Puta que pariu. Só por isso, na minha cabeça, eu já acho um Final Fantasy que, tipo, assim que você morre, você dá game over e você tem que voltar no tempo... muito, muito mesmo mais difícil, mais punitivo do que um Dark Souls ou Dragon Quest, que você morre, você continua, tipo, você volta, digamos, no Inn ou coisa assim, ou no Bonfire, mas você não perde todo o seu progresso. Então é só uma questão de você chegar lá de novo e não cometer o mesmo erro. Não sei se todo mundo jogou Transistor aqui, acho que ninguém jogou. Eu joguei um pouquinho. Transistor faz uma coisa muito legal, que é quando você morre, você perde uma habilidade que você tem. Você pode equipar, você tem tipo 20 habilidades e pode equipar 4 ao mesmo tempo só. Então quando você morre, você perde uma habilidade e aí você é obrigado a usar outra, porque você não pode usar essa habilidade por um bom tempo daí. Então o jogo meio que te fala, ó, você morreu porque essa habilidade que você tá usando talvez não seja a melhor pra você usar. Porque você não tenta usar essa daqui. Isso é muito bonito. Várias vezes que você morre porque tinha muito bicho e você perde a melhor habilidade sua que você tem certeza que era certa. Aí é foda. Então isso é muito interessante porque jogadores têm a tendência de achar que algo que tá com eles desde o começo é muito melhor do que todo o resto, sim, mesmo quando nem sempre é. Eu ainda não joguei Transistor, mas eu imagino que deve acontecer isso com alguma frequência. Você acha, nossa, essa habilidade é muito foda. Isso é tudo que eu preciso pro jogo inteiro. E aí você perde ela e você testa as outras, você acha elas uma merda no começo, mas logo em seguida você percebe que era só uma questão de costume. Você acabou de me lembrar porque foi que eu parei de jogar de Transistor. Eu morri, perdi a minha habilidade favorita, fiquei puto. Tá vendo? Acabou de me lembrar. Mas só em mim, né? Tem outras que são bem melhores que ela. Mas a ideia... Mas era muito boa aquela, cara. Fora que o jogo também, ele te... A história dele é contada pelas habilidades. É um troço meio Dark Souls, assim. Se você equipar a habilidade de um jeito diferente, você aprende mais da história do jogo. Legal. Então, tudo foi feito em volta daquele sistema ali. O Celos perguntou, ninguém falou ali, perguntou ali em cima ali. Não é só porque o cara do nosso site aí que não pode perguntar, caralho. Thaís, se você pudesse escolher um estágio para ser analisado num vídeo do que faz, qual você escolheria? Eu já tô pensando nisso faz algum tempo, então eu prefiro não responder agora, porque eu ainda não pensei tão bem. Entendi. Pode me cobrar, Marcelo, todos os dias da minha vida, até eu falar. O Ed Martin perguntou, existem livros de game design sendo vendidos no Brasil? Foi uma pergunta ou ele simplesmente falou, existem livros de... Pois é, terminou o ponto final. Acho que ele... Agora você pode fazer um jabá aí, se quiser até. Acho que esse é o momento ideal, inclusive, para recomendar a todos vocês a comprarem o maravilhoso livro que eu acabei de lançar na Google Store e na App Store. Então, comprem, me dê a minha porcentagem de lucro, aprendam sobre game design, inclusive o resto... Dessa conversa é um IAP que vocês vão ter que comprar pra ouvir o resto. A gente vai postar o link, mas qual é o nome do livro pro pessoal saber? Chama Game Design Inteligente. Aí, galera. O Game Design é inteligente, mas você também pode ler. Você também pode ficar inteligente comprando o livro. Então apenas comprem. Então, o Ed Martin falou que foi uma resposta pro Brunurd que perguntou, Thaís, o que eu preciso praticar para aprender game design? Olha, eu li muitos livros de game design e eu posso te dizer com toda certeza que por mais que eles te ajudem, eles não vão te fazer um bom game designer só por si só. A única coisa que vai te fazer um bom game designer é jogar jogos pra cacete, assistir outras pessoas jogando, e pensar criticamente a experiência que você e essas outras pessoas estão tendo ao jogar. Algo que eu gosto de recomendar é ver reviews de pessoas que entendem game design. Eu vi muitos reviews do EgoRaptor e do Angry Video Game Nerd para entender algumas coisas sobre punição e expectativas do jogador. Isso ajuda pra caramba você afiar um pouco a sua habilidade crítica em relação ao game design. E você jogar e pensar cada coisa que acontece no jogo também ajuda. Por exemplo, você está jogando e você fica frustrado com uma parte e você para pensar, por que que eu estou frustrado aqui? O que que aconteceu? Sou eu que não estou tendo habilidade suficiente? Se eu não estou tendo habilidade suficiente, é um problema meu ou é algo que o jogo ainda não me ensinou de forma tão bem quanto eu deveria estar tendo? Então, sempre que você está jogando, você... tenta pensar dessa forma, até meio chato depois de algum tempo, porque você não consegue mais jogar o jogo só pelo jogo, você tá sempre pensando criticamente. Mas, você se acostuma. Você se acostuma a ser um cínico chato. O Asai perguntou, Thaís, se você for matar mais alguém no Facebook, quem você escolheria? Mas quem foi a primeira pessoa que você matou no Facebook? Foi ele. Ah, foi ele? Ano passado. Entendi. E quem você escolheria pra morrer dessa vez, Thaís, na próxima? Inclusive, isso está sendo motivo de discussão na alta cúpula aí dos assassinatos do Facebook. Muito em breve vocês vão ficar sabendo. Ah, entendi. Você vai morrer. Ixi. Mais um, então. Ah, sempre? Não, um por semana. Nossa senhora. Tipo BBB. Perguntaram o que ela acha de level design procedural dessa onda aí. Bom, esperar em cima. Level procedural é algo complicado, porque tem que ser muito bem balanceado. Se você não balancear bem, vai ficar uma merda. O level design autoral mal feito é algo ruim, é ruim, mas dá pra viver com isso. Agora, um level procedural com um código de geração mal feito é algo impassável, assim, é quase intragável, é algo que fica bem evidente. Então, se você não vai ter tempo para balancear, deixa para lá. Sim. Thaís, o que você acha de gamification? O Eroshi perguntou. Gamification é cu de rola. Você já chegou a aplicar conceitos que aprendeu com game design em alguma coisa que não tem relação com jogos? Eu acho que isso é mais... Isso funciona, acho que, para qualquer trabalho que você tem ou qualquer formação que você tem. Você sempre vai ver repetição de padrões em outras partes da sua vida. Então, querendo ou não, eu acabo usando alguns conceitos na minha vida real. E para game design, você aprende muitos conceitos básicos de psicologia. Então, você acaba vendo muito disso acontecendo na vida real. Por exemplo, no momento eu tô brincando com a minha gata e eu tô basicamente fazendo uma Skinner Box com ela pra ela aprender alguns comportamentos que são mais interessantes pra mim e alguns que não são. Que assustador. É isso que a gente faz com o jogador, mas você nem percebe. o Mr. Scarface perguntou aí uma pergunta mais polêmica e mais filosófica. Ele falou assim, quem joga realmente quer ser punido? Cara, você já jogou Mario? Você já morreu? Se você morreu em Mario, você já foi punido. Só não percebeu. Mas você não acha que isso aí simplesmente vai decaindo com o tempo? Por exemplo, se hoje em dia a tolerância à punição tá muito mais baixa. Obviamente, quando lança-se um jogo, por exemplo, Dark Souls, que você vê punição o tempo inteiro, mas você vê que essa punição ocorre quando a culpa é sua... Aí os jogadores voltam, ou pelo menos um nicho de jogador volta a querer ser punido. Mas você acha que isso aí não tá decaindo conforme o tempo, assim, no conceito geral do pessoal sempre querer cada vez mais ser handheld, assim? O Danilo fala isso às vezes, e toda vez que ele vem com essa conversa de novo, eu falo que ele tem que parar com essas merdas dessa conversa de old fag. A verdade é que... Essa conversa do quê? Desculpa. De old fag. A verdade é que existem pessoas mais masoquistas, existem pessoas menos masoquistas, existem pessoas que gostam de ser mais seguradas pela mão e existem pessoas que gostam menos de ser seguradas pela mão. A forma de punição muda com o tempo. E a quantidade de estímulos positivos e negativos também muda de jogo e de perfil de jogador. Então, eu não vejo uma tendência geral por jogos ficando mais fáceis. Existem mais títulos mais acessíveis, mas isso não quer dizer que os títulos menos acessíveis não existem. Mas a gente assim, tem Unicamp, a gente tem Dark Souls, a gente tem Demon Souls. O Dallas, a gente tem dificuldade alta em vários FPS ou outros jogos lá. Então... Mas você sabe, mas é evidente que hoje em dia eles fazem isso, é já quase uma escola que eles fazem design. Em vez de desenvolvido design focado em punição, design desenvolvido em excesso de tipo glorificação pro jogador. Tipo, olha que legal isso que você fez, cara. Animal, parabéns. Yes. É que também tem que ter em mente, que antigamente videogame era coisa pra criançada e um bando de nerd retardado. Hoje, jogo é uma coisa que tem um público muito maior. Um público que antes não jogava, justamente porque era muito restrito. Então, por exemplo, esse monte de dona de casa e tia que fica jogando Farmville são pessoas que antes não jogavam videogame. E se eles gostam de mais, menos punição e mais gratificação, bom, pelo menos eles estão jogando. É, mas isso eu falo, por exemplo, assim, até o Nelson apontou isso no Unity. Assassin's Creed. É. Então é um negócio que tá descambando pra outras áreas, não isso simplesmente... Isso realmente é uma escola que tá começando por causa de jogo, o pessoal chama de casual. Sim. De jogo mobile, então joguinho de Facebook. Isso aí você tem que ficar falando pra pessoa o tempo inteiro que ela tá fazendo bem a coisa pra prender ela no jogo. Sim, isso foi onde começou. Mas o que eu falo assim, que hoje você vê isso acontecendo até em jogos que normalmente, até franquias, dessas franquias anuais aí, que tá colocando isso aí pra quem sabe, pra atrair um público mais casual, não sei. Eles sempre estão tentando conseguir um público maior. Se eles conseguirem um público maior, jogo lá sempre quer um público maior. Se eles conseguirem um público maior fazendo isso, eles vão fazer isso. Se eles não conseguirem, eles vão voltar para o modelo antigo. O lance é Assassin's Creed mesmo, tem muita criança que joga. Não era pra ter, mas acho que tem. E essa mesma criança que joga Assassin's Creed, ela joga o joguinho no celular do pai. Ela tá acostumada com esse tipo de coisa. É. O Thiago Roman perguntou já duas vezes. E sim, Thiago, esse livro que a Thaís escreveu é a tese sua, né, Thaís? Simplesmente... a dissertação de mestrado, a tese de doutorado. É dissertação, isso. É a sua dissertação, a dissertação dela transformou em livro. Então, você editou ele mais, colocou mais coisas assim, ou é ele puro como estava? Então, a dissertação, se você está sem dinheiro e você não liga de uma linguagem um pouco mais acadêmica, a dissertação tem disponível de graça no banco de teses da USP. A versão do livro é uma versão que eu reescrevi totalmente para ter uma linguagem um pouco mais das ruas. Das ruas. Sim, sim. E eu mudei um pouco a ordem da apresentação das coisas, ele tá mais direto, um pouco mais interessante. E no final de cada capítulo eu coloquei uma área em que eu comento um jogo brasileiro e comento algumas coisas que eu conversei com o desenvolvedor do jogo. Então tem conteúdo extra em relação à dissertação, mas o essencial é a mesma coisa. Se vocês preferem a dissertação, tá no banco de teses da USP. Tá, mas se você reeditou, já é um puta de um trabalho também, né? Deu merece ver. Mas nem todo mundo tem R$15 sobrando aí na Google Wallet, né? Então... Ah, louco, tem sim, louco. R$15, não dá pra você comer o McDonald's hoje, é o que eu falo no Vitrine Indie aí, galera, pelo amor de Deus. Olha só, o Delta... Eu gosto de McDonald's. O Delta tá perguntando faz um tempo se podia fazer um mini post-mortem Johnny Kane. Isso, cara, chuta o Danilo semanalmente, porque eu falo e falo e falo, mas o Danilo é preguiçoso, não faz nada o dia todo, né? A Amora fez um lá do Out There e já vendeu 5 mil cópias já. Então, aumentou as vendas, assim, muito. Vocês vão fazer também. Alguém devia falar isso pro Danilo. Ó, o Gil Brando perguntou... Thaís, qual a sua opinião sobre achievements, do ponto de vista de design? Achievements é uma forma de bonificação. Ele funciona muito bem para um determinado público e funciona com algumas pessoas. Eu acho uma ótima forma de... um ótimo conteúdo extra para colocar no jogo, porque algumas pessoas gostam. Eu acho que o grande problema... é quando o jogo depende principalmente disso e ele oferece poucas outras formas de bonificação para o jogador além de achievements. Mas, sendo usado em conjunto com outros sistemas de design, é sempre bem-vindo. É, eu acho achievement bastante interessante quando eles usam para tipo, mostrar tipo, áreas mais inexploradas do jogo, algumas coisas secretas, também easter egg, essas coisas. Eu gosto muito quando eles usam um achievement pra subverter mesmo as regras normais do jogo. É, também. Por exemplo, em Capitão Toad, que eu tô jogando agora, cada fase tem 3 cristalzinhos pra você pegar e a estrela que é o que você passa de fase. Mas toda fase tem, tipo, um desafio, que em geral é uma forma completamente diferente de jogar a fase do que você jogou da primeira vez. Então, eu acho bem interessante quando isso aumenta o fator de replay dentro do próprio jogo, mas procurando objetivos diferentes. Estão debatendo, levantando procedural até agora aqui. Eu queria dizer uma coisa só, do procedural, ele às vezes não é tão procedural quanto você imagina que ele seja. Você olha o Rogue Legacy, por exemplo, você nota que tem muita salinha pronta. Ele só altera a ordem delas, tem um inimigo diferente aqui e ali, mas tem muita coisa pronta exatamente pra evitar que fique uma merda o jogo. É legal... E se for 100% procedural, você não consegue jogar nunca. É legal isso que você tá falando, Barata, que o pessoal lá do estúdio foi pra Unite ano passado. E lá eles viram um pós-mortem de um jogo que os desenvolvedores estavam falando exatamente isso, que eles fizeram um jogo que vai ser completamente procedural. As salas, a ordem das salas, os inimigos das salas, e eles perceberam que no final eles estavam com uma grande merda. Então eles começaram a deixar o jogo procedural menos procedural. Eles foram criando esquemas de salas e dando possibilidades diferentes de spawns para inimigos e itens, mas era sempre tudo controlado e com designs pré-prontos para cada uma dessas salas. Eu acho que tem um post do Derek Yu explicando como é que ele fez no Spelunky. Certinho, é mais ou menos isso. Ele começou bem procedural e foi diminuindo. Até ficar uma coisa jogável e mais agradável para as pessoas. Mais humano. O Gênio Marcelo perguntou: então o bom senso do designer é o que equilibra a dificuldade entre justa e injusta? Como? Então... Se o bom senso do designer é o que equilibra a dificuldade entre justa e injusta. Do designer e da equipe, porque em geral o designer não é tipo o rei do jogo, a equipe toda tem um dizer. Mas a ideia quando você vai começar a criar um jogo é que você tenha uma ideia qual é a ideia principal por trás desse jogo. Qual é o público normal dele, porque você não começa um jogo de Farmville e termina com Ninja Gaiden. Você já tem mais ou menos o que você quer, e mais ou menos qual que é a ideia desse jogo, e mais ou menos o que você tem que fazer, e dentro dessa ideia desse jogo, é definido o que é justo e injusto. O que a gente costuma fazer é, sempre que existe uma dúvida, a gente discute em equipe e vê o que funciona melhor e para maior número de pessoas. Próximo. O Celos perguntou, você acha que deve haver distinção na curva de aprendizado e punição em jogos cujo público-alvo são crianças, elas estão mais propensas a persistir no desafio por mais tempo ou é melhor pegar mais leve? Aí, entre parênteses, já viu como funciona Kirby's Epic Yarn? Sim, já vi. Eu lembro que na época que eu joguei Kirby's Epic Yarn, eu não curti muito, eu achei que ele era muito permissivo e pouco punitivo. Comigo não funcionou. Crianças, eu infelizmente estou desatualizada na pesquisa acadêmica relacionada com jogos e crianças como um público. Mas em crianças eu vejo tanto os dois perfis, o perfil que procura um jogo punitivo porque quer um desafio maior, quanto o perfil que está impaciente por recompensa e coloca o jogo no mais fácil só para conseguir aquela recompensa. Eu não saberia dizer qual desses dois perfis é mais comum em crianças hoje em dia. Mas eu sinceramente acho que criança não é nenhum parâmetro, porque tipo assim, o maior problema não é, é por exemplo, se criança tem uma criança que pode jogar videogame o tempo inteiro na casa dela, tipo 8 horas por dia. Agora, por exemplo, Kirby's Epic Yarn era um dos únicos jogos que eu acho que fora assim Fazendinha que a Suzana jogou. E mesmo você, por exemplo, você achou muito permissivo. Ela tinha horas que mesmo assim ela ficava puta ainda de não conseguir subir em algum lugar, tá ligado? Ou não conseguir fazer porque ela não tem conhecimento nenhum do jogo, não tem, assim, né, envolvimento com o negócio, assim. Sim, por isso que eu digo que é uma área que eu não conheço também, porque eu não procuro pesquisar tanto sobre as reações de criança para level design, em especial crianças. Eu vi umas crianças que são assim, umas crianças que são daquele jeito. Então, a Suzana, não sei se sabe, é minha esposa. Desculpa, eu não tinha ouvido que você tá falando da Suzana. Ela com 30 anos na costa aí, entendeu? Mas eu acho que adulto é pior pra isso do que criança. Crianças têm mais paciência nesse... Sim, mas quem não fala, às vezes, exatamente isso que eu tô falando. Às vezes uma pessoa que não tem envolvimento com o jogo, que quer jogar um jogo, você precisa diminuir essa curva de aprendizado realmente, entendeu? Pra ela conseguir permanecer dentro do jogo. Tem criança e tem criança. Tipo, tem um cara lá no meu trabalho, que tem um filho, e o filho dele joga 5, 8 horas por dia, todo dia, mas mesmo assim o filho dele sempre joga no mais fácil, sempre, porque ele sempre quer ganhar o mais rápido possível. Só cortando, você viu essa moto que passou, velho? Certeza que era a Hayabusa, velho. Você viu? Ficou tipo vamos assim. Vamos tirar o cu de novo. Ficou uns 15. Ficou uns 15 segundos a moto, cara. Na Amazônia. Esse motoqueiro vai morrer num poste. Foi um curupira de moto. Como que é o nome daquela que. Mas ele é o contrário, ele não sabe tanto que ele tá acelerando. Como que é o nome daquele negócio que é a bola de ossos mesmo? Que é um bicho que é uma bola de ossos? Boitatá, nossa. É o Boitatá. Boitatá é bom, eu gosto muito de Boitatá, cara. Boitatá não é tipo uma cobra? É tipo uma cobra de fogo que é feita de ossos. Uma bola de ossos que, que é. Daí o corpo dela é feito de fogo, vou firar uma cobra, assim. Mas pode olhar que é feito de ossos. Logo é louco. O gênio Marcelo Rinks vai começar o SmackDown, cara. Aí eu vou assistir só meia, cara. O gênio hoje. Marcelo. É, o gênio Marcelo. Sabe que é o Marcelo Tenchin. É, o Tenchin, sim. Falando de SmackDown comigo, aí só pode ser ele mesmo. Ele que é o narrador do no esporte interativo de futebol americano. Ouvi aí, já vou soltar aí um spoiler aí pra galera, que quem gosta aí de luta livre aí, WWE, ouvi dizer que vai rolar um podcast aí desse cara, e esse cara entende, hein, do assunto. Então, fique esperto aí que em breve aí vocês vão ter um podcast novo aí, com o Eugênio Marcelo, só sobre luta livre. Fantástico. É pergunta, tá, mais? Pergunta, um curupira motoqueiro troca marchas com o calcanhar? O que você acha disso? Caralho. Eu acho que com todo tempo eu vejo essas motos passando, a única forma de passar tanto tempo fazendo esse barulho é trocando a marcha com o calcanhar. Ah, é foda, né? O que você ia falar aí? Você teve uma outra pergunta melhor que a minha, com certeza. Tem várias perguntas. Tem o Bruno Nord aqui, eu tenho em ordem. Ele perguntou, jogos precisam cada vez mais de conteúdo? Entre parênteses, passaram uma mensagem? Eu não... Cara, jogos são jogos e vão ser jogos. E se você quer passar uma mensagem, você... Toda vez que alguém jogar o seu jogo, ele vai entender alguma coisa a respeito desse jogo. Mas se a sua intenção é simplesmente fazer um jogo legal, você foca nisso e dane-se. Boa resposta. Boa resposta. O Reconzordo perguntou, você acha que dá pra usar level design como uma forma efetiva de narrativa? Se sim, você acha que isso deve ser mais incentivado? Sim, no meu livro, se você comprar o meu livro imediatamente, você vai ver que tem um capítulo inteiro sobre narração e o principal ponto que eu defendo é exatamente isso, contar a narrativa no meio do gameplay e através do level design e através das mecânicas normais de interação do jogador e não através de cutscenes e textos e coisas extras que fazem o jogador parar de jogar. Um exemplo que eu uso bastante é Super Metroid, obviamente, mas eu também falo um pouco de WoW e de Red Dead Redemption como pequenos textos e detalhes no level design fazem você perceber alguma coisa sobre a atmosfera daquele mundo. E sabendo a atmosfera sobre do mundo, você sabe um pouco mais sobre a história. Nossa, eu perdi meu marido. O Delta perguntou, como podemos jogar dinheiro para o Dallas para quem perdeu a campanha do Indiegogo? Tem a pré-venda. Tá. Já no, tá na pré-venda? Tá no site da Joymasher a pré-venda. Então tem, o cara não tá ligado. Porra, Delta. Porra, Delta. Foda. Deixa eu ver. Mayra Testa perguntou, o que você acha do Early Access, do ponto de vista de designer? Na minha opinião, Early Access depende muito do jogo. A gente pensou... Inclusive considerou o Early Access por algum tempo pro Odalus. A gente chegou à conclusão que o Odalus é um jogo mais autoral e que a gente não precisava de tanto input do público. E a gente acabou desistindo por causa disso. Agora, na minha opinião, se a sua mecânica ou ideia de jogo é bem inovadora, ou você gostaria de ter mais feedback de máximo de jogadores possíveis da forma que seu jogo está tomando, eu acho que o Early Access é a melhor forma de fazer isso. Deixa eu ver. O Ed Martin perguntou, Thaís, qual a sua opinião sobre jogos mainstream? Como assim? Que foda é essa? Morram todos. Não, vamos pular. É. O Scariel perguntou: como funciona o game design em jogos de simulação? Olha, isso é uma pergunta bem, bem complicada, porque depende do jogo de simulação e qual o objetivo desse simulador. Por exemplo, vamos supor os jogos que treinam os motoristas de trem da SP Trans, por exemplo, porque existe esse jogo. Nesse tipo de jogo, o game design tem um papel completamente secundário, porque o mais importante é ser realista. É ser o mais próximo da realidade mesmo, porque essas pessoas vão estar dirigindo os trens que estão levando todo mundo para o trabalho todo dia de manhã. E você não quer foder com uma coisa dessa. Vai pôr um power-up no jogo. Né? O cara vai dirigir e ele vai ficar esperando, procurando cogumelo, sei lá. Mas dá para fazer coisas mais sutis nesse tipo de... Você pode, por exemplo, adicionar o sistema de achievements e de badges que alguém citou lá em cima. Isso é uma coisa que funciona muito bem porque não há uma interrupção na realidade como um power-up e uma estrela gigante no meio do viaduto. Existem várias coisas interessantes que dá para fazer em um jogo de simulação, mas todas elas você tem que pensar bastante antes de implementar. Vocês estão muito quietos. A Thaís para de falar. Se os cara... É tão bom o que você fala, Thaís, que os caras ficam meio mesmerizados. Assim. Tipo, para um segundo. Vamos absorver isso que a Thaís falou, por favor. O meu tom de voz é tão chato que eles nem percebem que eu terminei de falar e eles continuam. Tá bom. É que geralmente tuba ou o Rink comenta alguma coisa e fica esperando pra não atropelar. Hoje eu tô jogando no celular aqui, seu bosta. Ah, você vai. Vai tomar seu cu. O Marcelo perguntou. Marcelo, você já aplicou conceitos de game design no seu casamento? Puta que pariu. Sempre, né? Nossa senhora. Condicionamento positivo e negativo é muito importante nessa hora. Coitado do Danilo. É à toa que o cara toma pitu aí o tempo inteiro e tal, se afunda. Não tem pitu em Manaus. O que ele tá tomando aí? O que vocês estão tomando aí de bom pra substituir a pituzinha? Ele tá tomando o presidente agora, né? Presidente? Ou, desceu o nível do Domecq, bicho. Tipo, manda ele subir pro Domecq, pelo menos, cara. Presidente é nosso demais. Não, não tem Domecq, não, querida. Eu vou mandar umas garrafas Domecq pra vocês. Pelo amor de Deus. Manda sim, presidente, eu vou te passar meu endereço mais tarde. Presidente, vocês não merecem, não. Pelo amor de Deus, velho. Tomar no cu, cara. Presidente é muito ruim. O Mugen V perguntou: Thaís, quais seus game designers preferidos e por quê? Carregado essa pergunta. Quais é foda? Fala um aí. É foda porque, tipo, tem game designers que eu gosto de um jogo, mas eu cago pro resto. Então. Cita um exemplo desse tipo aí. Que você gosta de um jogo, mas o resto você foda-se. Eu gosto muito de Super Metroid, mas Metroid é uma merda. Todo mundo sabe disso. Você acha todo o resto do Metroid, você acha uma bosta? Não. O Metroid original do Nintendo. Ah, tá. Mas e o Zero Mission? Eu acho assim, aí eu meio que boto fé ao seguinte, que eles fizeram o que deu pra fazer na época, Thaís. Porque eu acho eles que eles... Eles fizeram o que tinha pra hoje naquele dia. O que tinha pra hoje, exatamente. Olha, é o que tem pra hoje esse Metroid aqui, vamos fazer. E daí quando eles fizeram o Zero Mission, eles cataram e falaram assim, ó, era assim que a gente queria que ficasse, tá ligado? Desse jeito aqui. E daí você saca o que eles fizeram no Metroid 1. Eu também não gostava muito do primeiro Metroid. Aí depois que eu joguei Zero Mission, eu botei muito mais... Não, o primeiro Metroid, ele era revolucionário pra época dele. Que é 1987, se não me engano, uma época em que jogos de plataforma estavam começando. Então, existia muito espaço pra fazer muita merda. Era uma área experimental ainda, né? É, era a mesma ideia do Zelda de ter que desenhar o mapa numa folha e guardar. Exatamente isso que o Afro falou, que eu ia comentar. Zelda e Metroid são jogos praticamente análogos, só que um é um jogo de exploração com ação, outro é uma exploração por cima, que na época era mais ou menos como era RPG. Eles não são nem a semente do gênero, eles são tipo... O gêmeo dentro da semente. Eles são conceito. Muito antes. Exatamente, é a base, é o projeto da semente. Sim, eu ainda acho bons, velho. Eu ainda acho, tipo, Metroid, o maior erro daquele Metroid original é o fato de que tem muita coisa que é tipo só você ir tentando, você ir atirando em qualquer porcaria sem destino. E o fato, tipo, quando você morria, você voltava com 30 só de HP. É, jogar bomba naquele tile específico. Mas também tem um negócio que aconteceu. É muita coisa de acessibilidade que foi mudando, mas a estrutura em si ainda tem bastante coisa sólida. O negócio é só que você... era uma outra época. O negócio que você vê que é o mais essencial pro Metroid, que é o mais essencial, é um mapa conciso. Isso não era possível naquela época. Tipo, o mapa em Metroid é a coisa mais importante que existe. No Metroid, eu acho que é o mapa. Tipo, pra, no, é você, não só o design do mapa, mas como você vai representar todas aquelas coisinhas que você precisa representar dentro do mapa. E naquela época não era possível isso, cara. Quando se tornou possível, a qualidade do Metroid melhorou absurdamente. O mapa quem fazia era a molecada. É. Enfim, é... O Tubo ia falar alguma coisa aí também? Que é que não, ia falar que o primeiro Zelda ele não tem nada a ver com o resto, assim, se você for para pensar. Ver, não. E eles continuaram a experimentação também no Zelda 2, né? Que eu não gosto. Aí eu já não gosto. Que aí não deu, mas acho que ninguém gosta. Eu vejo charme no Zelda 2. Na verdade, eu vejo mais charme no Zelda 2 do que no primeiro Zelda. Uhum. Ele, ele indica um pouco mais o que fazer. E ele tem uma música muito da hora. É, a música é um dos pontos altos, realmente. Ó, o Marcelo está puto ali, que vocês estão xingando Zelda 2. Ah, o Marcelo está errado. Vem aqui na minha casa fechar sem... sem... O meu chega o Marcelo também. A gente tem meio específico aqui. Tem... Ele defende Zelda 2, eu defendo Twilight Princess. Quem que defende Twilight o... Princess é ok. Eu defendo cada um o... Que o End of Gamelon, que é o melhor Zelda. Eu defendo o Castlevania 2 sempre. Eu defendo a pena de morte. Castlevania 2, eu acho que não é tão ruim quanto falam, assim, tá ligado? Dava pra ser bem pior ainda. Castlevania 2, eu acho que é um jogo muito bom, que cagou completamente, exatamente na parte do game design, olha aí, que beleza. Então, eu acho que o Castlevania 2 é um exemplo muito bom para qualquer um que queira aprender game design, de pensar, ok, como é que eu conserto essa merda? Porque ele tem muita coisa muito interessante e muito inovadora pra época dele, e ele fode tudo cagando nas coisas mais básicas. É legal que todo 2 dessa época tem mais chegada, assim. É? É, sim, o Castlevania 2, Zelda 2, o Final Fantasy 2, ele é totalmente diferente do resto, todo mundo odeia. Mario 2. Mario 2, não, né? Mario 2, padrão, não, o Super Mario, Super Mario Bros. 2 japonês foi concebido basicamente como é Mario 1, só que agora tinha na própria capa, pra Super Players, entende? Era pra aquela galera que, tipo, engoliu o primeiro jogo no almoço e agora quer os negócios mais difíceis possível. Eu acho 2 ótimo, na verdade. É difícil pra caralho, é injusto. Ali é um jogo do qual? E eu gosto. Não, 2 japonês. Eu gosto mais do Mario 2 japonês, tá. Mas eu gosto também do Mario 2, que é aquele que na verdade é aquele Doc Doc P. Aquele é fantástico. Acho muito também massa. Continuando. Na verdade, foi um dos jogos assim, que iluminou minha infância, cara. Que é um daqueles jogos que você fica imaginando, caralho. Sabe, você entrar no mundo que tinha na parte de trás do jogo, você ficava pensando assim, nossa, esse jogo dá pra fazer tudo, cara. Eu ficava viajando quando era criança, tá ligado? Aquele jogo ainda tem coisa que é muito diferente hoje em dia, de tipo, você atravessar uma parede e sair do outro lado dela, você continuar descendo e a tela descer junto com você. Ainda hoje você não vê esse tipo de coisa naquela época. Tipo, em jogos daquele estilo. A intenção deles foi fazer um platformer horizontal. Vertical. Vertical, isso. É tipo, eles falaram na entrevista que era esse o conceito todo do jogo. Aliás, ele faz a mesma coisa. O Mario 1, você começa na esquerda da tela. Pra você saber que você tem que ir pra direita. O Mario 2, ele começa com você em cima caindo. Pra saber caindo. Que você pode ir pra baixo. Uhum. É bem massa. Verdade. Ó, a gente tá quase uma hora e meia de podcast, a gente tem que chegar num limite das perguntas, então decide aí. Eu acho que só tem mais uma, que é não, até a do e-mail. É, até o e-mail, sim, a gente tem que ler o e-mail. Aí, né? Não, mas o cara escreveu o e-mail dele aqui pra facilitar a nossa vida, muito obrigado. Ah, tá uma valeu, versão. Felipe. Uma versão menor, mas podemos ler, sim. Então. Tá. A pergunta do Felipe P. É por que é isso, Felipe P. Por que é tão raro o debate sobre game design no Brasil? Tem muito guia de compra e debate acadêmico, mas raramente tem algo profundo sobre game design. Esse podcast e o que faz são excelentes, mas raríssimos. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado. A gente é raro. Vocês são especiais. Tá, Rinks, o que, que você acha isso? O Rinks tá comendo, ele tá. Não, não, eu acho que. Eu acho que, sei lá, cara, porque é exatamente porque é o que dá. Na verdade, é que tem, a resposta básica é porque é o que tem público, é outra coisa. Tipo, que nem eu, é mais ou menos o que eu fiz no meu review lá de Dying Light hoje. É, eu sei que tem muita gente que adora falar sobre game, ou tem paixão sobre falar sobre game, discutir o que é jogo a fundo, qual que é o design, e conversar aqui como a gente tá conversando. Mas a maioria da maciça da galera ainda é preocupado, tipo, se o PewDiePie gostou ou não do jogo, tá ligado? Que é, ou se o jogo é um jogo da galera, assim, tá ligado? Nossa, ou se tem jogo, gráficos. Ou se tem gráficos, ou tal. E eles querem saber isso, e eles querem saber, tipo, se o primo deles gostou, se todo mundo tá gostando do jogo. Se todo mundo estiver gostando do jogo, eu vou jogar aquele jogo porque eu quero gostar daquele jogo também. Ou se é de graça. Sim, então... Nessa pegada ainda. A mentalidade da maior parte da galera é o jogo ainda meio bem como consumo, então... Essa parte, naturalmente, que tá interessada a discutir como é que o jogo é feito, vai ser um nicho menor, vai ser uma galera que tá mais entrosada no negócio e quer contribuir mais por isso. A gente mesmo faz uma porque, pra nossa grande sorte, existem mais compradores de videogames do que pessoas fazendo videogames ou criticando videogames. Então, Só temos emprego. Sim. Yeah. óbvio que hoje em dia, a cada ano que passa, cada tempos que passa, mais pessoas vão se interessando em entender o que acontece, ou por que às vezes jogos que não são um gráfico top, que é o que eles ensinam, tipo, nossa, Uncharted é top pra caralho. Por que Uncharted é top pra caralho? Nossa, olha os gráficos. Não, é uma bosta esse jogo. E por que jogos, tipo assim, que não tem o gráfico que eles acham top, tipo, nossa, fizeram um monte de desenho tosco aqui, é muito melhor que Uncharted, entendeu? Eu gosto de entrar nessa discussão a cada ano que passa. Agora, enquanto a maioria massiva do povo ainda for querer saber qual que é o jogo que a galera tá jogando, é os jogos que vai dominar mesmo, tá ligado? Não tem o que fazer. E não é nem errado o que eles fazem, porque eles estão simplesmente atendendo a demanda do povo. E eles são um site comercial, então eles têm que fazer exatamente isso. Quem sabe um dia, quando a 50% do povo... curtir esse tipo de discussão, até eles vão entrar nessa, entendeu? Vão ser obrigados a se ver debatendo sobre game design ou a pensar um pouco mais a fundo sobre o jogo e não tão superficialmente assim. É, site de jogos ainda funciona meio que como se fosse um catálogo de compras, né? Muita gente ainda vai lá só pra ver qual é a nota pra saber se vai comprar ou não. É, sim. Então ainda é uma coisa que tá evoluindo pra ter essa discussão. Tá evoluindo o interesse, tá evoluindo a galera. Então é uma coisa gradual mesmo. A gente tá tentando mudar isso aí aos pouquinhos. Na marretada, né? Na real, todo o conceito do site é esse, em primeiro lugar. Na marretada, a Maria perguntou se a Pitu Gold que ela deu pro nosso casamento já acabou. E Maíra acabou no primeiro mês. Beijo. Olha só. Então, pô, decide aí, Tuba, mais algumas perguntas, porque senão a gente vai ficar pra sempre. E os e-mails? Não, e-mail já foi esse aí, era o e-mail. Isso era o e-mail. Nossa, ok, tá, beleza. Não era esse o e-mail tinha mais coisa, mas ele repetiu aqui no... Mas você ignorou. Ele... Não, okay, cara, eu entendi. Fala. Ele corrigiu que o nome dele é Felipe PP. Mas Felipe PP é muito melhor. Eu sempre erro o sobrenome, desculpa. Não, o sobrenome dele é PP? Felipe PP. Esse é racismo. Tem um reverb. Eu tenho que comprar uma mesa de som pra poder botar eco, essas coisas. Mas eu não vou usar, por isso eu sei que eu não vou comprar essa porra também. Eu tô sem dinheiro, na verdade. Perguntaram o link pro livro dela, a gente vai colocar no post. A gente vai fazer um torrent e mandar pra você. O link da Thaís. Livro da Thaís. Pôr no Kickass pra vocês lá, acho em breve. Mas isso não, compra lá, que daí eu consigo comprar duas cervejas cada livro que vocês compram, olha que legal. Cara, vocês têm que entender o seguinte, que nem eu falei, a galera atualmente vai lá no Vitrine Indie também e fala assim, puta merda, mas é quinzão o jogo. Cara, quinzão o jogo, quinzão o livro, velho, é sério, você não sai da sua casa, né, mano? Você, tipo, se você sair da sua casa e não gastar 15 reais hoje em dia, é tipo, é um absurdo, cara. O quanto tá passagem de ônibus? 3,50. R$7 só pra você sair da sua casa, velho, tá ligado? Então... Quanto que tá o Dallas na pré-venda, só pra lembrar? Tá $12, mas é que a gente vai ter multiplayer online. Ô, louco. Olha só. Então, mesmo assim, $12 aí é 20, R$30. R$30 aí dá pra você comer um McDonald's, mas mesmo assim... Eu preferia o Dallas tem pré-venda no Steam ou só no site mesmo? Então no site mesmo, só que você vai poder pegar essa serial key para colocar no Steam. Tá aqui. Porque a gente tá fazendo a pré-venda na Humble Store, que é a mesma do Humble Bundle, então se você depois, quando o jogo for lançado, você quiser ativar a sua key no Steam, você pode fazer isso. Tá com a data certa já pra sair? Não, mas em breve. Dá trabalho essas coisas. Bom. Essas não, mas eu quero pra amanhã, cara. É complicado. Poxa, eu tenho pressa. Tá vendo o Half-Life aí, tá? O Dado tá corrigindo que eu falei o preço errado, é $15. Então é $15. O que? O Dallas? O Dallas. O Dallas tá muito bom. Tá, eu sou a pior pessoa do mundo pra lembrar números, então. O Dallas aí é tipo Dark Souls e Bloodborne. É a sequência espiritual de Onikin, King, cara. Chupa essa primeiro. Ele tá mais fácil, né? Ah, é. Ele tá é bem mais... O gameplay é bem mais acessível que o Oniken. É, tá só bem... Só que o Oniken você também não tinha que pensar pra progredir, você só ia reto. O Dallas, ele é mais alinear, então você tem que pensar um pouco mais como você vai explorando. É, tá muito mais fácil. Vai lá matar o chefe que você inventou lá dele, colocar uma capivara pra você ver se tá fácil. Capibiox. Vai lá pra você matar lá ele, pra você ver se é facinho. 40 vezes pra matar aquele bicho lá. É só o segundo chefe. É, então. É, eu sou a última ruim, pergunta né, aqui, porque acho que o Ricardo Lua não fez nenhuma pergunta. Todo mundo que tá fazendo já fez aqui. É, se basear em tentativa e erro, até onde que é divertido e até onde que é design mal planejado? Ele pediu um exemplo. Então. O melhor exemplo que você pode ter pra sua vida é testar com seu público-alvo. Não tem como eu te falar qual que é o limite entre tentativa e erro, e não tem como o Tuba te falar isso, e não tem como o Kojima te falar isso. Você vai testando o seu jogo com pessoas num ambiente mais próximo do real, e você vê até que ponto eles estão se divertindo e até que ponto eles simplesmente estão frustrados. E é importante lembrar que a frustração pode tanto vir do jogo tá difícil demais, quanto também do jogo tá fácil demais. Eu me frustrei pra cacete jogando Kirby Epic Yarn porque tudo acontecia muito fácil. Sabe o que ia ser muito legal se o Kojima ligasse na minha casa aqui agora e falasse assim: Hi, I'm Kojima. The number is 3. E se ligasse, tá ligado? Ele ia falar que a resposta é 42, na verdade, não fez. É, enfim, vocês entenderam. Ia ser muito legal. Só de Kojima ligar na minha casa ia ser muito legal, na verdade. Liga aqui, Kojima. Eu sem engano. Sim. É, falando em inglês ainda, né? Certeza. I want the prostitutes I asked for. Eu não duvido nada. Viu? I'm sorry, it was a mistake. Já falei pra vocês que uma vez eu liguei lá no Japão pra ver se os caras atendiam o telefone cantando mesmo, cara. Que, velho? Eu liguei lá no Japão, cara. Peguei o telefone da floricultura e liguei lá pra ver como que eles atendiam o telefone, cara. Fiquei curioso pra ver se era normal mesmo, assim. E aí gastou todo o dinheiro pra ligar pra internacional. Quanto que saiu isso aí? Não, isso é barato. Não deu nem um minuto, né? Tipo, falei com a pessoa não ficou deu falando. Nem R$50. Dava pra ter comprado Dava pra ter comprado o Dallas, dava pra ter comprado meu livro, dava pra ter comprado tudo. Ó, o cara aqui é de Sorocaba, Lemionade de Sorocaba. Já comeu na pastelaria Kojima, Rink? Sim, é uma das pastelarias que a gente come aqui. Pergunta isso, velho. Muito boa, muito gostosa, aqui de Sorocaba. A gente tem que ir lá depois, né? Vamos lá, qualquer dia. Na próxima vez vocês vão. Eu vi uma matéria The Guardian, uma galera provando Haggis pela primeira vez. Eu vou marcar o Danilo aqui. Por favor, marque. Você sabe que foi ele que escolheu esse nome, lembrando desse prato e querendo Sim. que fosse isso. Eu lembro da história. Marquei ele aqui agora. Mas é bom, o Toriyama faz isso também. Muito. Ele põe nome de comida em todo mundo. Em todo então, mundo. Você tem algum recado final pra dar? Pode fazer mais jabá aí, se quiser. Pode. Busquem conhecimento. Implora aí, o conhecimento custa R$15, vocês podem encontrar tanto na App Store quanto no Google Play. Fique à vontade. Quantas páginas tem o livro? Sei lá, cara. Dá uma olhada aí, abre o PDF aí, cara. A dissertação ficou com 150 impressas em A4, 180, alguma coisa assim, depois da diagramação. Eu acho que são 260, alguma coisa assim. 260? É. Cara, é menos de 10 centavos por página, por é parte de conhecimento. Por pouco dinheiro. É muito barato. Eu acho que reclamaram tem imagens, viu? Imagens. Ah, então, se somar todas as imagens, dá tipo mais 100 só, assim. Se você ler rapidinho. Se você não souber ler, você também pode comprar o livro, pra só ver as imagens. Tem muitas imagens, muitas. Ah, gente, então, obrigado, Thaís, pela participação. Reclamaram obrigado que a gente pelo convite. Reclamaram que a gente não falou do FHC. Quer fechar falando do FHC? FHC com, o FHC, se ele soubesse desse livro da Thaís e ele fosse presidente, ele apoiaria o livro da Thaís. Ele não só apoiaria, como ele compraria para todas as escolas públicas. E apoiaria também, e colocaria assim um selo da maconha atrás do livro da Thaís, falando liberação da maconha. Eu apoio. Sem sombra de dúvidas. Esse é o FHC, cara. Volta, FHC. A gente precisa de você, cara. Louco. Fumando maconha comigo aqui. Vem aqui fumar. Tem um carotinho aqui em casa pra não fumar. Chegar a ser. Vem aqui. Imagina fumar maconha com esse presidente, que louco, cara. Muita loucura, né, velho? Olha, uma história off-topic, assim. Agora a gente tem um diretor criativo diferente, mas antes tinha um diretor criativo que trabalhou num jogo de Star Trek. E daí ele soltou, assim, aberto, que uma vez ele fumou baseado com Patrick Stewart, que pra quem não lembra é o Capitão Picard da nova geração. Ô louco! Caralho, aí é assim, hein? Pensa no nível. Vocês viram, hein? Então, vamos encerrar antes que a polícia chegue aí. Antes que o FHC chegue. Já tá. Ó, tem outro podcast. O nosso site é verde e amarelo, cara, e tem uma parte meio escura ali que pode ser, se fosse preto, era Jamaica, né? Hã? O Jamaica não é preto? Não, que é Jamaica? É, a Jamaica, a bandeira é preta, amarela e verde. É, preto, amarelo e verde. Aí se o Games foda ali, se a gente mudar a cor de fundo ali dele pra preto, já é bandeira da Jamaica aqui. É só preto? Ah, não sei, foda-se. Enfim, não, boa noite. Ah, não. Fume maconha. Fume maconha. Vai lá, vai lá. Ou não. Ou, sei lá, converte-se a Cristo, alguma coisa. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Falou, galera. Obrigado, gatas. Fé. Vocês se meteram numa grande encrenca. Não é porque a galera tá fumando.